Fecheiro 124, último fecheiro. Capítulo 71, fecho do círculo. Tenho algo para lhe dizer, disse Roger. Ele tinha esperado algum tempo para apanhar Jamie Fraser sozinho. Fraser estava muito ocupado, toda a gente queria falar um pouco com ele. Mas naquele momento estava sozinho, sentado num tronco caído, no qual recebia as pessoas. Olhou para Roger com as sobrancelhas erguidas, mas acenou com a cabeça na direção de um lugar onde ele se podia sentar no tronco. Roger sentou-se. Estava com o bebê. Brianna e Lizzie estavam a preparar o jantar e Claire tinha ido visitar os Cameron de Illefleur, cuja fogueira ficava ali perto. O ar da noite estava carregado com o cheiro de fumo e não de turfa. Mas, sob muitos aspectos, era como se estivesse na Escócia, pensou. Os olhos de Jamie pousaram sobre a cabecinha de Jamie, coberta com a penugem cor de cobre, que brilhava à luz da fogueira. Estendeu os braços e, com leve hesitação, Roger passou-lhe o bebê que dormia. Balar, boider, murmurou Jamie quando o bebê se mexeu no seu colo. Pronto, está tudo bem. Ele olhou para Roger. Disseste que tinhas algo para me dizer? Roger anuiu. Tenho, mas não sobre mim. Podemos dizer que é uma mensagem a ser passada para outra pessoa. Jamie ergueu uma sobrancelha sem entender, num gesto tão parecido com os de Brianna que Roger se surpreendeu. Para disfarçar, tossiu. Quando Brianna foi às pedras em Craignadun, eu fui forçado a esperar algumas semanas até poder ir atrás dela. A sério? Jamie parecia atento, como sempre ficava, quando alguém falava sobre os círculos de pedra. Fui a Inverness, Roger continuou, a olhar para o sogro. Fiquei na casa onde o meu pai tinha vivido e passei parte do tempo a ler papelada. Ele gostava de guardar cartas e coisas antigas sem valor. Jamie anuiu, evidentemente, a tentar entender aonde Roger pretendia chegar, mas educado demais para interrompê-lo. Encontrei uma carta. Roger respirou fundo, a sentir o coração a bater forte no peito. Guardei-a na memória, a pensar que, se encontrasse Claire, contar-lhe-ia sobre a carta. Mas então, quando a encontrei, encolheu os ombros. Já não tinha mais a certeza se lhe deveria contar ou não. Ou a Brianna? E estás a perguntar-te se lhes deverias contar? Fraser ergueu as sobrancelhas grossas e ruivas, mostrando-se confuso. Talvez esteja, mas pensando bem, ocorreu-me que a carta talvez tivesse mais a ver consigo do que com elas. Agora que a oportunidade tinha surgido, Roger sentiu um pouco de pena de Fraser. Sabia que o meu pai foi pastor? A carta era para ele. Deve ter sido escrita como confissão, de certo modo. Mas imagino que a morte tenha dissolvido esse selo especial. Roger respirou fundo e fechou os olhos a visualizar as letras pretas espalhadas pela folha, com aquela caligrafia cuidadosa e angular. Lera mais de 100 vezes. Sabia de cor cada palavra. Caro Reg, era o que estava escrito. Tenho um problema no meu coração. Quero dizer, além de Claire, diz ele com ironia. O médico diz que pode demorar anos com cuidado. Espero que ele esteja certo. Mas existe a possibilidade de não ser assim. As madres, na escola de Bree, costumavam assustar as crianças ao falarem sobre os pecadores que morrem sem se confessar e sem perdão. Estou-me nas tintas, desculpe a expressão, para o que vem depois, se é que vem alguma coisa. Mas, repito, sempre existe a possibilidade, não é? Não é algo que possa dizer ao padre da minha paróquia, por motivos óbvios. Duvido que ele considerasse isso pecado. Mesmo que não fosse imediatamente fazer um telefonema discreto para que um psiquiatra me ajudasse. Mas você é padre, Reg, e católico, e mais importante, é meu amigo. Não precisa de responder a esta carta. Não acredito que uma resposta seja possível. Mas pode ouvir. Um dos seus maiores dons. Ouvir. Já lhe disse isso antes? Estou a demorar-me e não sei porquê. É melhor deitar tudo para fora. Lembra-se do favor que lhe pedi há alguns anos? A respeito dos túmulos em Saint Kilda? Por ser um amigo gentil, você nunca fez perguntas. Mas está na hora de eu lhe explicar o porquê. Deus sabe porque é que o Black Jack Randall foi deixado no Monte Escocês e não levado para Sussex para ser enterrado. Talvez ninguém se tivesse importado o suficiente para levá-lo para casa. É triste pensar isso. Espero que não tenha sido assim. Mas ele está lá. E se Brie um dia se interessar pela sua história, pela minha história, ela vai procurar e vai encontrá-lo lá. A localização do túmulo dele é mencionada nos documentos da família. É por isso que lhe pedi para colocar a outra pedra ao pé. Ela vai destacar-se. Todas as outras pedras naquele lugar estão a ruir com o tempo. Claire vai levá-la para a Escócia um dia. Tenho a certeza disso. E se ela for a Saint Kilda, vai ver. Ninguém vai àquele cemitério e não tem tempo para ficar a observar as pedras. Se ela se perguntar, se ela se der ao trabalho de olhar mais a fundo, se ela perguntar a Claire, bem, é só o que estou preparado para dizer. Decidi. Deixarei ao acaso o que acontecer quando eu me for. Você sabe todos os disparates que Claire falava quando voltou. Fiz tudo o que pude para lhe tirar essas coisas da cabeça. Mas ela não permitia. Credo, como é teimosa. Você não vai acreditar nisso. Mas quando fui visitá-la pela última vez, aluguei um carro e fui até àquele monte maldito, Craignadun. Contei-lhe sobre as bruxas a dançarem no círculo um pouco antes de Claire desaparecer. Com aquela imagem na mente, de pé, ali, com a pouca luz entre aquelas pedras, eu quase acreditei nela. Toquei numa e nada aconteceu, claro. E ainda assim eu procurei. Procurei o homem, Fraser, e talvez eu o tenha encontrado. Pelo menos encontrei um homem com esse nome e o que consegui levantar dos seus contactos combinava com o que Claire me contou a respeito dele. Não sei se ela dizia a verdade ou se tinha misturado ilusões com experiência real. Bem, havia um homem, tenho a certeza disso. Você não vai acreditar, mas fiquei ali com a mão naquela pedra maldita e não queria nada além de que ela se abrisse e me colocasse cara a cara com James Fraser. Independentemente de quem ele era, aonde quer que estivesse, tudo o que eu queria na vida era vê-lo e matá-lo. Nunca o vi. Não sei se ele existiu. Mas ainda assim, odeio esse homem como nunca odiei ninguém. Se o que Claire disse e o que eu descobri for verdade, então eu tirei-lhe e mantive-a ao meu lado durante estes anos como uma mentira. Talvez tenha mentido apenas por omissão, mas é uma mentira de qualquer modo. Acho que poderia chamar isso de vingança. Os padres e os poetas dizem que a vingança é uma faca de dois gumes. E o outro gume é que eu nunca saberei. Se eu lhe tivesse dado a hipótese, ela teria ficado comigo? Ou se eu lhe tivesse contado que Jamie sobrevivera a Culloden, ela teria partido para a Escócia num abrir e fechar de olhos? Não consigo pensar que Claire deixaria a sua filha. Espero que ela também não me tivesse deixado, mas se eu tivesse alguma certeza disso, juro que lhe teria contado. Mas não tenho. E essa é a verdade. Quanto a Fraser, devo amaldiçoá-lo por ter roubado a minha esposa ou abençoá-lo por ter-me dado a minha filha? Penso nessas coisas e então paro. Assustado por estar a dar um momento de credulidade a uma teoria tão maluca. Mas ainda assim tenho uma sensação muito estranha em relação a Jamie Fraser. Quase uma lembrança, como se eu já o tivesse visto em algum lugar. Mas isso provavelmente é fruto dos meus ciúmes e da minha imaginação. Sei como o maldito é, bem que baste. Vejo o rosto dele na minha filha todos os dias. Mas é esse o lado estranho disto. Um sentido de obrigação. Não apenas para com Brie, apesar de achar que ela tem o direito a saber mais tarde. Eu disse que sei quem é o maldito. O engraçado é que permaneceu comigo. Quase consigo senti-lo, às vezes, a olhar por cima do meu ombro do outro lado da sala. Não tinha pensado nisso antes. Você acha que por acaso vou encontrá-lo no futuro? Engraçado pensar isso. Pergunto se nos encontraríamos como amigos, com os pecados da carne atrás de nós, ou acabaríamos trancados para sempre num inferno celta, com as mãos no pescoço um do outro. Tratei mal Claire, ou bem, dependendo de como se vê a situação. Não entrarei nos pormenores sórdidos. Direi apenas que me arrependo. Então, é isso, Reg. Ódio, ciúme, mentira, roubo, traição, tudo. Não há muito para equilibrar tudo isso, além do amor. Eu amo-a. Amo as duas, as minhas mulheres. Talvez não seja o tipo certo de amor. Ou talvez não seja suficiente. Mas é o que tenho. Mas não morrerei impune. E confio em você para que me dê absolvição condicional. Criei Brianna como católica. Acha que existe a hipótese dela rezar por mim? Estava assinado Frank, claro, disse Roger. Claro, repetiu Jamie suavemente. Permaneceu calado por um tempo com o seu rosto indecifrável. Roger não precisava decifrar o rosto dele. Sabia muito bem quais eram os pensamentos que passavam pela mente do outro. Os mesmos pensamentos com os quais ele tinha lutado durante aquelas semanas entre a noite de Beltane e a do solstício de verão, durante a busca por Brianna do outro lado do oceano, durante o seu cativeiro, e finalmente, no círculo infernal de rododendros, a ouvir a canção das rochas eretas. Se Frank Randall tivesse escolhido esconder o que descobrira, se nunca tivesse colocado aquela pedra na igreja de St. Kilda, teria Claire descoberto a verdade mesmo assim? Talvez sim, talvez não. Mas fora a visão daquele túmulo falso que fez com que ela contasse à filha a história de Jamie Fraser e colocou Roger no caminho da descoberta que tinha levado todos eles a este lugar, a esta época. Tinha sido a pedra que tinha finalmente mandado Claire de volta para os braços do seu amor escocês e possivelmente para a sua morte nesses braços. Que tinha devolvido a filha de Frank Randall ao seu outro pai e, ao mesmo tempo, a tinha condenado a viver numa época que não era a sua, que tinha resultado no nascimento de um menino ruivo que poderia não ter nascido, a continuação do sangue de Jamie Fraser. Juros pela dívida que devia? Questionou-se Roger. E Roger também tinha os seus pensamentos privados sobre outro rapaz que poderia não ter existido, não fosse aquela dica críptica da pedra deixada por Frank Randall para se redimir. Morag e William Mackenzie não estavam na reunião. Roger não sabia se deveria sentir-se desiludido ou aliviado. Jamie Fraser mexeu-se finalmente, apesar de manter os olhos fixos no fogo. Inglês, disse ele, e foi uma conjuração. Os pelos arrepiaram-se na nuca de Roger. Acreditava ter visto algo a mover-se nas chamas. Jamie abriu as mãos grandes, acolhendo o seu neto. O seu olhar estava distante. As chamas lançavam faíscas na direção dos cabelos e das sobrancelhas. Inglês, disse ele, falando para o que via além das chamas, poderia torcer para nos encontrarmos um dia. E poderia torcer para não nos encontrarmos. Roger esperou as mãos nos joelhos. Os olhos de Fraser estavam escuros, o rosto escondido pelo brilho do fogo. Finalmente, algo como um arrepio pareceu abalar o seu corpo grande. Abanou a cabeça como se quisesse afastá-lo e pareceu perceber pela primeira vez que Roger continuava ali. Conto-lhe? Perguntou Roger. A Claire? O grande escocês semicerrou os olhos. Contaste a Brianna? Ainda não, mas contarei. Ele devolveu o olhar fixo, olho por olho. Ela é a minha mulher. Por enquanto, para sempre, se ela quiser. Fraser olhou na direção do fogo dos Cameron. A figura esguia de Claire era visível, escura contra a luz. Eu prometi-lhe honestidade, disse ele por fim, baixinho. Sim, conta-lhe. No quarto dia, as encostas da montanha estavam repletas de recém-chegados. Um pouco antes do entardecer, os homens começaram a trazer lenha e a empilhá-la na área queimada no sopé da montanha. Cada família tinha a sua fogueira, mas ali estava a grande fogueira, ao redor da qual toda a gente se reunia todas as noites para ver quem tinha chegado durante o dia. À medida que a escuridão se instalava, as fogueiras apareceram na encosta, pontuadas aqui e ali entre as saliências e as cavidades arenosas. Por um momento eu tive uma visão do brasão do clã dos Mackenzie, uma montanha em chamas, e percebi de repente o que era. Não um vulcão, como pensava. Não. Era a imagem de uma reunião como aquela. As fogueiras das famílias a arderem no escuro. Um sinal a todos de que o clã estava presente e unido. E pela primeira vez compreendi o lema que acompanhava a imagem. Luceo non uro. Eu brilho, não ardo. Em pouco tempo, a encosta da montanha estava repleta de fogueiras. Aqui e ali havia chamas menores, em movimento. Quando o líder de cada família ou propriedade enfiava uma estaca no fogo e descia ao monte com ela para acrescentar à pira localizada na base. Do nosso ponto alto, na encosta da montanha, os homens pareciam pequenos e escuros de perfil, em contraste com a enorme fogueira. Uma dúzia de famílias tinha-se apresentado antes de Jamie terminar a sua conversa com Gerald Forbes e se levantar. Entregou-me o bebê, que dormia profundamente, apesar de toda a confusão em seu redor, e inclinou-se para pegar fogo a uma estaca da nossa fogueira. Os gritos vieram de baixo, ao longe, débeis, mas audíveis no ar de outono. Os McNeil de Barra estão aqui. Os Lachlan de Glenline estão aqui. E algum tempo depois, a voz de Jamie, alta e forte no escuro. Os Fraser de Ridge estão aqui. Ouviu-se uma breve salva de palmas de quem estava perto de nós. Gritos e uivos dos arrendatários que tinham vindo connosco, bem como os dos acompanhantes dos outros líderes das famílias. Assentei-me em silêncio, aproveitando a sensação do corpo pesado nos meus braços. Ele dormia totalmente despreocupado, totalmente confiante, com a boquinha rosada entreaberta, a respiração quente e úmida na curva do meu peito. Jamie voltou a cheirar a fumo e a whisky e sentou-se no tronco atrás de mim. Pousou as mãos nos meus ombros e eu encostei-me a ele, aproveitando a sensação da sua presença atrás de mim. Do outro lado da fogueira, Brianna e Roger conversavam com seriedade, próximos um do outro. Os rostos dos dois brilhavam à luz da fogueira, um refletindo o outro. Não achas que eles vão mudar o nome dele de novo, pois não? Perguntou Jamie, franzindo o sobrolho. Acho que não, respondi. Há outras coisas que os padres fazem, além de batizados, sabias? Ah, sim? Já passamos o dia 3 de setembro, disse eu, inclinando a cabeça para trás, para olhar para ele. Disseste-lhe que ela teria de escolher até essa data. Pois disse. A lua minguante flutuava baixa no céu, lançando-lhe uma luz fraca sobre o rosto. Ele inclinou-se para a frente e beijou-me a testa. Em seguida baixou-se e pegou-me na mão livre. E tu? Também vais escolher? Perguntou ele baixinho. Abriu a mão e eu vi o brilho de ouro. Quer-la de volta? Parei, olhando-lhe para o rosto à procura de dúvidas. Não vi nenhuma, mas algo diferente. Uma espera, uma grande curiosidade a respeito do que eu poderia dizer. Foi há muito tempo, disse eu baixinho. E foi muito tempo, disse ele. Sou um homem ciumento, mas não vingativo. Eu tirar-te-ia dele, minha Sassenach, mas não o tiraria de ti. Fez uma pequena pausa, o fogo refletido na aliança na sua mão. Foi a tua vida, não foi? E perguntou de novo. Quer-la de volta? Levantei a mão em resposta e ele enfiou a aliança dourada no meu dedo, o metal quente, por causa do seu corpo. De F para C, com amor, sempre. O que é que disseste? Perguntei. Ele tinha murmurado algo em gaélico, demasiado baixo, para eu conseguir ouvir. Disse, vai em paz, respondeu ele. Mas não estava a falar contigo, Sassenach. Do outro lado da fogueira, algo vermelho brilhou. Olhei a tempo de ver Roger levantar a mão de Brianna e levá-la aos lábios. O rubi de Jamie brilhava no dedo dela, refletindo a luz da lua e do fogo. Pelos vistos, ela escolheu, disse Jamie baixinho. Brianna sorriu com os olhos no rosto de Roger e inclinou-se para beijá-lo. Então levantou-se, sacudindo a areia das saias, e baixou-se para tirar um pedaço de lenha da fogueira. Virou-se e entregou-lha, falando suficientemente alto para ouvirmos de onde estávamos. Vai lá, disse ela, e diz-lhes que os Mackenzie estão aqui. Agradecimentos. A autora agradece à minha editora Jackie Cantor, que disse, ao ser informada de que havia de facto, outro livro nesta série, porque é que isso não me surpreende? A Susan Schwartz e aos seus ajudantes leais, os revisores, paginadores e designers de capa, sem os quais este livro não existiria. Espero que eles se recuperem da experiência. Ao meu marido, Doug Watkins, que disse, não sei como consegues safar-te com isto. Não sabes nada sobre homens. À minha filha Laura, que generosamente permitiu que eu roubasse duas linhas da sua composição do oitavo ano para o prólogo. Ao meu filho Samuel, que disse, tu nunca vais acabar este livro? E sem parar para respirar, já que ainda estás ocupada a escrever, podemos comer McDonald's outra vez? E à minha filha Jennifer, que disse, vais trocar de roupa quando fores falar com os alunos da minha turma, não vais? Não te preocupes, mamã, até já escolhi a tua roupa. Ao aluno anónimo do sexto ano, que me devolveu um capítulo de amostra que foi exposto durante uma conversa na sua escola e disse, foi meio nojento, mas muito interessante. As pessoas não fazem isto, pois não? A Ian McKinnon Taylor e ao seu irmão Hennish, pelas traduções do gaélico, expressões e piadinhas criativas. Nancy Boshi, pelas fitas de gaélico, a Carl Hagen, pelos conselhos sobre a gramática do latim, a Susan Martin e Wright Snyder, pelos epigramas gregos e pelos pitões em putrefação, a Sylvia Peter, Elise Skidmore, Janet Kiefer Kelly e Karen Pershing, pela ajuda com as partes em francês, a Janet McKnowy e Keith Shepard, pela poesia de amor em latim, pelos versos macarrónicos e pela letra original de To Anacreon in Heaven, a Mary Campbell Turner e Ruby Vincent, por terem emprestado um manuscrito histórico, ainda não publicado, a respeito dos escoceses das Terras Altas em Cape Fear, a Claire Nelson, por me ter emprestado a Enciclopédia Britânica, edição de 1771, a Esther e Bill Schindler, por terem emprestado os livros sobre as florestas orientais, a Ron Wodaski, Carl Hagen, Bruce Hoods, Rich Amper, Eldon Garlock, Dean Quarrel e vários outros membros do CompuServe Writers Forum, pelas opiniões especializadas no que se refere a receber pontapés nos testículos, a Marte Brengel, pelas descrições pormenorizadas de cerimónias de purificação e pelas sugestões de carros desportivos, a Meryl Cornish, pela sua incrível descrição do desabrochamento das Cercis canadenses, a Arlene e Joe McCree, pelos nomes de santos e descrições de como usar um arado com uma mula, a Ken Brown, pelos pormenores do ritual batismal presbiteriano, muito sumarizado no texto, a David Stanley, o próximo grande escritor escocês, pelos conselhos sobre anoraques, jaquetas e a diferença entre ambos, a Bárbara de Schnell, pelas traduções do alemão, verificação de erros e uma leitura compassiva, a doutora Ellen Mandel, pelas opiniões médicas, leituras rigorosas e sugestões úteis sobre como lidar com hérnias inguinais, abortos e outras formas de traumas corporais, à doutora Rosina Lippi Green, pelos pormenores acerca da vida e dos costumes dos moicanos, além de comentários sobre a linguística escocesa e a gramática alemã, a Mac Beckett, pela sua ideia de espíritos novos e antigos, a Jack White, pelas suas memórias de vida como cantor de folclore escocês, incluindo a resposta certa a piadas sobre quilts, a Susan Davis, pela amizade, pelo entusiasmo sem limites, pelas dezenas de livros, pelas descrições de como arrancar carraças de crianças e pelos morangos, a Walt Hahn e Gordon Fenwick, por me dizerem qual é o comprimento de um estádio, a John Ravenscroft e vários membros da UKC Forum, por uma discussão interessante a respeito da roupa íntima da Força Armada Real na época da Segunda Guerra Mundial, a Eve Ackerman e membros prestáveis do CompuServe SF Lit Forum, pelas datas de publicação de Conan o Bárbaro, a Barbara Reisbeck e Mary M. Robbins, pelas referências úteis a respeito de ervas e farmacologia básica, à minha amiga anónima da biblioteca, pelas toneladas de referências úteis, a Arnold Wagner e Steven Lopata, pelas discussões sobre explosivos e os conselhos sobre como explodir coisas, a Margaret Campbell e outros residentes online da Carolina do Norte, pelas várias descrições do seu belo estado, a John L. Myers, por me contar sobre os seus fantasmas e por permitir generosamente que eu incorporasse certos elementos da sua psique no formidável John Quincy Myers, montanheiro. A hérnia é fictícia. Como sempre, Obrigada também aos muitos membros do CompuServe Literary Forum e Writers Forum, de cujos nomes não me lembro, pelas sugestões úteis e pelas conversas amigáveis, e ao pessoal do AOL pelas discussões estimulantes. Um agradecimento especial a Rosana Madrid Gatti pelo trabalho de amor em construir e manter a página oficial vencedora de prémios de Diana Gabaldon na internet http://www.dianagabaldon.com. E obrigada a Lori Mussers, Don Van Winkle, Kayera Alahan, Virginia Clow, Elaine Faxon, Ellen Stanton, Elaine Smith, Kathy Kravitz, Haneke, cujo apelido permanece ilegível, infelizmente, Judith MacDonald, Susan Hunt e a sua irmã Holly, à trupe Boaz e a muitos outros, pelos presentes que enviaram, como vinho, desenhos, rosários, chocolate, música celta, sabonete, estatuário, urze seca de Culloden, lenços com equidnas, canetas Mahori, chás ingleses, espátulas de jardinagem e outros objetos para me animar e para me manter a escrever apesar da exaustão. Funcionou. E finalmente à minha mãe, que me inspira. Diana Gabaldon, dgabaldon@aol.com, 765305230@compuserve.com. Section Leader Research in the Craft of Writing, CompuServe Writers Forum. Fim. Terminou a leitura da obra Os Tambores de Outono, quarto volume da série Outlander, de Diana Gabaldon. A gravação foi realizada nos meses de fevereiro a junho de 2017. Biblioteca Municipal de Coimbra, telefone 239-702630, e-mail leitura.especial@cm-coimbra.pt. Dados bibliográficos. Título: Os Tambores de Outono. Autor: Diana Gabaldon. Tradutor: empresa Bookbug. Primeira edição, julho de 2016. Título original: Drums of Autumn. Diana Gabaldon, 1997. Editora: Casa das Letras, uma empresa do grupo Leia. Depósito legal número 410603/16. ISBN 978-989-741-536-4. Edição original. ISBN 978-0-440-224-259.